Centro Socorro, Estado de São Paulo. Rádio Socorro AM, bom mesmo é estar na sua companhia. Está começando agora, Ranchinho do Piguá. Eu não canto meu ranchinho, magazinho de cipó. Numa casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu ranchinho do Piguá, ranchinho de amigos, amigas, amiguinhos, amiguinhas. Hoje é dia 23 de novembro, né? Estamos aqui levando o ranchinho do Piguá para todo o Brasil, pelas ondas da Rádio Socorro e também pela internet. E na técnica em Santa Filomena. Boa noite, Filomena. Boa noite, Piguá. Boa noite a todos. Boa noite. Estou lá dedicar aqueles cumprimentos ao popular Piguá. Boa noite, Socorro. Boa noite, região. Boa noite, amigo da roça, da cidade e do sertão. Tanta Sariana Palmeira. Tanta Jurutino Matão. Tune Flores na Janeira, o anoitecer do sertão. Autêntica música sertaneja, rima quente. A rima quente altaneira, no peito de nossa gente. Daqueles da bunda, ganhamos o titã. Dororó, é claro. Vamos nós agradecendo nossos patrocinadores, né? Porque sem eles não teríamos esse grande sucesso. Alcançamos, se nós também não teríamos esse grande retorno. É, vamos falar daí da parte do terreno para a construção, tudo para acabamento. É, da Rua Barão de Bitinga, número 108, e o telefone lá é 3895-2555. Estamos falando também para vocês da Madeireira Moraes Leme, tudo em madeira, gente. A Madeireira Moraes Leme também tem a loja agora na rodovia Capitão Barbino, né? É, lá o número é 638. E a Madeireira, Adelberto Romanino, 25, Parque Santa Cruz. O telefone é o 3855-2305. Açougue TE. Carne bovina, suíno, frango, caipira de grana, afinidade de produto gostoso, né, gente? Sabe que a Açougue TE tem tudo lá para você. Lá na rua Doutora Litério, 406, saída para Munhoz. O telefone lá é 3895-6623. Café é o barracão, tomou uma vez, fica freguês. Se não tiver no seu comércio, liga para nós. 3895-3038, 9972-2704. E a drogaria total. A drogaria total é da farmacêutica Letícia, onde você encontra todo tipo de medicamentos, cosméticos, perfumaria, fralda e infinidade de produtos, né, gente? Também fazendo teste agora do coronavírus, né? Endereço é na rua Dr. Campos Salles, número 94. Entrega também pelo telefone, é 3895-8888. O WhatsApp é o 999-847431. E o Auto Peça Avenida. É peça de todo tipo de carro. Então, essa avenida agora tem funcionamento próprio. É na rua Doutora Litério, 563, saída para Munhoz. O telefone é lá o 3895-2073, 3855-2228. Tá aí. O nosso telefone está à disposição do ouvinte, ó, 3895-1444, avisado ao mesmo número, 3895-1444. E vamos nós, começando com eles, Ronaldo e olhe para eles, cantando bonito, do Elo de Paixão. E depois do Daniel, Rolinha Caboclo, é com você, Ronaldo.